4, fazer a passagem do Rebois da Bianca, tá taxiando agora, próximo ao través de portão 06, após ingresso da Juliette, prossegue o portão 09, tá 3154. Frente, após a passagem do Bianca, vai seguir pro portão 09, tá 3154. Trupe 5490 está efetuando pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Entendi, Trupe 5490 não atrasa no setor. Tá. Tão 3192, no solo 46, livre direita, solo 121, em cima 9. 1219, liberado, tá 3192. Do táxi, o Xané 6142-111 a bordo. O Solo Salvador, boa tarde, tá 3192, livrando a Cisco. 392, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 3192. Alternativa, o meu no 42 do Xané. Alterna Aracaju, 3 horas e 50. Direita Indy Alfa, ponte para a torre 118-95, altímetro no 0 no 5, bom voo e boa tarde, Oxnay 1142. Boa, 295. Oi, bom dia, Oxnay 6142. Bom dia, Oxnay 6142. Transpondo, ponte 0, pronto. Utilizando a linha de colatição no 0, vento 00 graus, 139, agilizando o táxi, o Xané 6142. Agilizando o livre decolagem, 142. Dois via Juliette, observando a liberação do Airbus da Avianca, prossegue o portão 04. Via Juliette, após o Avianca pro 04, tá 39. Salvador, boa tarde, Golo 648, passa externo, baixar travado. Golo 648, boa tarde, ajuste no 0 no 5, continua a aproximação, o âmbito está livre. Aguardo, tá aberto. Solis 4065, Campinas, nível 340, está autorizado, via Pesolo 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Pesolo 16, até Belo Horizonte, Bravo, Hotel Zulu, após direto Trivi e após conforme rota. Recolota 10, curva direita na subida da El, após Lida e após direto Bridge. Aciona 5065, controle 120, decimal 8. O Azul 4065 autorizado, Aracatina 340, Apesoluna 0, Bridge, Apesoluna 6, andava até o Zulu 3 e após o Forte. Disco no 0, curva à direita, após a saída da El, Lida. 0, 6, 5, transponde o controle, segundo, 2, 0, 2, 1, 8, azul, 4, 0, 5. Vai, 2, 4, 0, 5, portão 3, chame pronto, pushback. Câmara. 4, 8. Puxando 61, 4, 2, no balanço 4, 9, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8, boa. Chamador, chame 61, 4, 2, bom dia, decola. Eu chamo M1 no 42, contato radar, subam para o nível 350, subida Pouca. 350, pode ir lá, Pouca da presente? autorizado. Na 305, após o pouso 09 no final, autorizado a linha manta, capture no zero. No solo 5-1, livre direita, solo 1, 2-1, décimo 9. Direita 2-1-9, eu marco a 2. Na 6315, autorizando a decolagem pistão no 0, vence 0 no 0 graus, 1-1-9. Na 305, decolou agora 53, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, vamos pegar, tirar minha 305. Isso eu também. Controle, salvador, tirar minha 305, passa 1600 na Dael, autorizo direto Leda. Vontade, tirar minha 305, contato radar, vou para o nível 360, está autorizado Leda. Direto Leda, tirar minha 305. também 142. Chame Recife, frequência 12545 e alterna 12585. Recife 12545, 12685 e o Trip 490. Aeróbico mil pés, decolou no 7, direita, checa caixa prego, padrão, responder, controle de 0.8, torre 18.95. Entrei a bordo, torre 18.95 agora, faz o quase, parece um ataque de decolagem, 1015, ajuste, voo. Patrulha, Oxené, 6315, pode chamar o centro? Sim, gente, Oxené Centro, Recife, na frequência 1251, secundária 1325. 125, décima 1, treinando 3325, Oxené, 6395, posso olhar? Mike Serra Golf, prossiga. Gente, número 3, Rua do Veracruz, reporte TV de Paripe. Estacionamento, vazou 4065. 065, portão 3, aprovado, Simtex. Estou tentando contato com o solo, estou recebendo intercortada a mensagem. Faça um cheque, por gentileza. Azul 4462, boa tarde, sendo a minha indicação de chegada Mari. Para interceptar a chegada Mari, voando pelo mesmo, contra o ideal do Estrutura Negro 050. Boa noite, 07, boa tarde, sendo a minha indicação, chegada bom, se desse, mantenha nível 060. 5060, boa noite, para a vitória da conquista. Corrigindo, qual mais se encontra a pista que pertence a vitória? Nível 260, tá, Bruscova. Conquista 260, rota direta, decola 97. Com curva pela direita, no perfil da Arbor, após Arbor direto conquista, 5055 transponder, controle 120.8. A dúzia copiada, POB ajustado agora 1015, chame torre 1895 para acionamento aqui da colagem e bom voo, novembro, Vitor. Livre acionar, chamando pro táxi, boa tarde, Vitor. Velocidade para 230 mais, de goma 17. 250 mais, 80. Vitor Mike Quebec, autorizou a interseção, reporta para ingresso no 7. Com 122 a bordo, 4 horas e 3, alterando o Ribeirão, azul 4025. Taxa direita, Índia Alfa 1895, no ponto de espera com a torre, até lá. E ajustando 1015, no azul 465, que é o outro voo. Índia Alfa, a torre 1895, ambíguo. Obrigado, bom dia. China 6214, good afternoon. Scotty Dance, my arrival. Send me template level 070. I dance, send 070, my arrival. This is 6214. The 5 1 5. Salvador, o Edson 5856, na posição de número 5, informação é a uniforme para cópia. M5856, Salvador para Natal, 350 aprovado, pronto, cópia. Pronto para cópia, M5856. Autorizado Salvador Natal, nível de voo 350, rota via Pesolo 10, decolando 0, curva esquerda, subida Pulca, Jamo, transição Zipar, 5071 no código transponder, controle 120.8. Transição Zipar, decola da 10 com curva à esquerda, pela Pesolo, no Zipar, Natal, 5071 no código transponder, 2018 ao controle F5. Correto, sendo quando pronto para o pushback sonhento. Quando pronto, já está pronto. Pushback sonhento, F5. Chimano, está pronto? Afirmativo. Autorizado, Chimano. Autorizado, pushback sonhento, chamar quando pronto, pushback F5. Estou em Salvador, na Cordial, o Paulo da Mestre Rago, por aí. Mike Serra Golf para 7 final da Ana 7, reporta 3 milhas da Ana 7. Fica no final da Ana 7, reporta 3 milhas. Mike Fox here. Regresso aqui, Ana 7, Serra 9. Serra 9, mantém a posição e aguarda, por gentileza, tem um tráfego em aproximação. Avoid weather over body. Mike Serra Golf, confirma a parte, por gentileza. Boa tarde, Mata. Mike Serra, vem previsto aí, Tatu e Carlos, se quiser decolar, faça 3.000 aqui na vertical do outro. Tá, recupera. Muito agradecida pela sua gentileza, mas era mais que vai decolar da 10, cruza o eixo da 1735, por questão de separação, ele vai aguardar, tá ok? Ok. Iniciando azul 4065. Valeu, Carla Pereira. Velocidade sobre a posição ETAP, desça para 2.000 pés em forma justa na 0.5. 1.015.2.4.462. Gol no 837, reduz a velocidade para 2.309. 2.309, gol 8.07. Gol no 807, livre de restrições de atitude, sobre a posição Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste na 0.05. Passa bem, livre de restrições, gol azul, vai passar travado, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf tem livre pouso na 97, o vento é de 100 graus com 12 nós. Ufa. O azul 4065, decolou 09, 120, decimal 8, controle. 28, gente, azul. 065, perfil da Dael. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saia da Dael, subi, mantenha 340. Gente, é subindo 340, azul. Chanel 6314, reduce speed to 220 knots. Reducing to 220 knots for Chanel 6312. Azul 4462, o 3 HLS, que foi pista no zero, é reforço estabilizado. Reforço 4462. Prisão 4, reautorizado, para 4.003, ajuste na 0.05. Serra 97. Serra 90 Vitor, ali mantém pista 1.07, atenta ao tráfego, pousou. 1.2 para B? 1.2, tá aqui. Táxi em frente, Índia e Alfa, 18.95, estou esperando com a torre, 1.015, 1.005 no ajuste, tem um morro. Então, táxi em frente, Índia, Alfa, Pantera, 1895, 1858, 1855. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, gente, até a próxima. 17. Muito boa tarde, Ali 5856, pronto no ponto de entrada da 1-0. 5856, muito boa tarde. Ali ainda cola pista 10. O vento é de 100 graus com 11 nós. Salvador, boa tarde, dono 649, centro uniforme, 180, filiado. Tamo junto, o 649, prepare até ela. Digi 3000 com 807. Do separador de meu país, registro na 0.05. 2.000, 1.07, reduz a velocidade para 1.970 nós. Informa o tráfego 11 horas, cruzando 3.500 pés para 2.000 pés no momento sobre Duna. Eco 1.90. Ok, está reduzindo 1.07.